62, solo 26, libera direita, chame solo 121 decimal 9, livre na da direita. China 6227, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 119. Livre de decolagem, da 1 0, China 6227. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251, 1238, chamarada, breve. Canal 6227, decolada 27, chame controle em 120 decimal 8 morro. 208 morro, 627. A 227, contato a dama decolagem, sua via saída Sambo 1 para nível de voo 360. Sambo 1, 367, autorizaria para o Lida ou Sambo? 227, autorizado direto Lida. Direto Lida, 627, tirado. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, pode ir para a posição Zipar. 1256, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 1265, boa tarde, 1256. Estabilizando 3192. 3192, complete final procedimento LS X-ray, chame torre, 1 noite decimal 95. 3195, contra 3192. Para 2.000 pés, hoje o altímetro no 0, 1.6, autorizado final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado. Segue via, ajuste no 0.6, informará estabilizado no LS X-ray, não no 0, tá 3.367. TAN 3192. TAN 3192, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 0 no meio. Não, TAN 3192. TAN 3192, autorizando pouso, pista no 0, vento 180 graus, 119. Nativo, livre pouso, TAN 3192. 07, prossiga. Guardião 06, como clareza 1. Alto e claro, repita a transmissão, Guardião 06. 192, sala 32, direita 121, decimal 9. Direito 219. Me confirma o tipo da aeronave, Alfa Sierra 50? Alfa Sierra 55. Gente, mantenha-se sob regra de voo visual, ingresso corredores, reporte através do corredor Interlagos. Gente, reporte através do farol da barra, Guardião 06. É 6227, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna no 23.8. 251-238-6227, boa. Estabilizado no LS, 3367. Então, 3367, chame Torre Salvador em 198.95. 8.95, bom trabalho, até a próxima. Autorizado pouso, piscando zero, vento 180 graus, 1 nós. 111, teve pouso na 10, 3367. Vitor Charlie Hotel, contato radar, 63 milhas sudeste, confirmando sudoeste Salvador, voe na proa de Bonf, autorizado chegada, confirmando, voe na proa de Bomed, autorizado chegada Bomed 1. Veio Intel de descida? Essa via 050, para nível de voo 050, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Xané 6327, boa, após a passagem das voas que pousa na 10, autorizado a alinhar e manter. Após a passagem do Airbus, a gente manter 6327. Na altitude e distância de Salvador? Gente, cheque equipamento. Transponder, não recebo modo Charlie. Salvador, Vitor Charlie, vou manter 10 graus à direita para levar uma formação bem na posição Bomédia. Gente, Papatango Vitor Charlie Hotel, reporte confirmando quantas milhas o desvio? Tango Vitor Charlie Hotel, após desvio autorizado direto e TAP. Após desvio autorizado direto e TAP, Vitor Charlie Hotel. Libera direito, deixando o som lindo, 2 decimal, 9. 06, reporte através de Pituaçu. Pacará, Pituaçu, 6. O Xenem 327, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 1, 9. Iniciado, vento 1, 0. Xanem 327, decolar nos 40, Chico, controle 120, deixa na 80. 08, obrigado. Salve, Xanem 627, transfere, passando minha peça. Xanem 627, suba via, saída coral 1 no Bravo, nível de voo 180. Salve, via coral no Bravo, para nível de voo 180, 637, quando possível, por gentileza, para de coral. Saída coral no Bravo. Através de Pituaçu, Guardião, agora mesmo. Afirma. Chame Torre de Salvador, em 118 decimal 95. 118 95. Torre, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. É, o 06 passou Pituaçu, então é o pátio do Graé. Guardião 06, não atraque o voo a reportar no setor. Dá presente autorizado, sinal para o Graé, ajuste na 06. Direto Graé, muito grato, seu Guardião 06. Oi, pode confirmar o vento aí, a intensidade do Guardião 06? Vento 180 graus, 109. Yeah. Zero meio avistado, pouso a critério no pátio do Graé, evitando sobrevoo de viaturas e aeronaves. Vento 180 graus, 90 norte, reporte no solo controlado. Meia, reportada controlada. Também as solos 4-4, frequência livre, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu passarei do 9805, ponto espera pronto. Espera 9805, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e manter no zero, 9805. O Vitor Charlie Hotel em Itapim intercepta a chegada Bombete 1, desça via para, nível, para 2 mil pés, longitude do altímetro 1016, autorizado. Final do procedimento LS, que chega em porta estabilizada. Em Itapim intercepta a chegada Bombete 1, via chegada, autorizado e LS, que chega em porta estabilizada. Reporte estabilizado. Descendo 2 mil. Desce via, Papatango Vitor Charlie Hotel, para 2 mil pés, longitude do altímetro 1016. Descendo 2 mil via, o Vitor Charlie Hotel. Zero 9805, decolada 4-6, chame o controle em 120 decimal 8, no voo. Controle 1208, uma boa tarde, 9805. Controle, boa tarde, passaredo 9805 na Coral 1 no Bravo. Passaredo 9805, contato radar na decolagem, suba via Coral 1, saída Coral 1 no Bravo para nível de voo 1080. Nível 1080, Coral 1 no Bravo, o 9805. Telemea 327, oi, Yukov. Yukov, 6327. Controle, eu passaria do 9805, tem referências, teria possibilidade de voar direto Coral? Passaria do 9805, autorizado direto Coral. Direto Coral, o passaria do 9805. Estabilizando o localizador, Vitor Charlie Hotel. Atendo Vitor Charlie Hotel, complete final procedimento Eleve X-Ray, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, Charlie Hotel. Torre Papatango, Vitor Charlie Hotel, está estabilizando o localizador, mas em condições visuais, propõe mudança de regra e prossegue compacto à direita, pistão ou 7, se for possível. Abadando Vitor Charlie Hotel, entendido que está solicitando mudança de regras, confirma? Afirmativo, Charlie Hotel. Abadando Vitor Charlie Hotel, voo ISR cancelado aos 5-2. Por via esquerda autorizado, gerar base pela direita, 1-7, reforço na curva, ajuste na 0 no meio. Autorizado, gerar base pela direita, pista 1-7, Vitor Charlie Hotel, reforço na base. O passageiro do 9805 teria a possibilidade de coordenar a prova do destino? Passageiro do 9805, aguarde. Gente, aguardando 9805. Passaria do 9805, autorizado, Raíra. Raíra, o 9805, obrigado. Final 900, tem a baixada de checar, Serra Tão. Abatando o Vitor Charlie, eu tenho avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 190 graus, 119. Autorizado pouso pistão 7, Vitor Charlie Tão. Vitor Charlie Hotel, sala 56, informe baixo. Charlie Hotel, libere a direita na papá, acesse na frequência livre. de uniforme, pronto para cópia. Salvador approach, good afternoon, 2-4-1-6-6, passing level 215, descending level 150. Azul 4166, approved for Med 1 arrival, descend flight level 050, via. Yeah, for Med 1 arrival, descend to flight level 050. Any chance to fly direct Kita? Six, approve it, direct ETAP position on ETAP to intercept WOMED 1 arrival. Descent flight level 050 via WOMED 1 arrival. Via flight level 050, so 4166. And via 050, so 4166. Go ahead, Azul 4166. Please confirm, sir, is there work in progress now at Salvador? 4166, runway 10 is operating and all its wideness, 3,003 meters. No wipe on runway 10 today. Okay, thank you. Azul 4166, all length available. Thank you. Paredo 9805, 5 9 milhas, sudoeste de Salvador. Chame controle Léus, frequência 120.1, serviço radar encerrado. Vai chamar controle Léus, 1201, serviço radar encerrado, 9805, boa tarde. Autorizando 55, boa tarde, autorizado. Alinhada de decolagem, pista no zero. Vento no 80 graus, 10 nós. Autorizado, alinhada de decolagem, 16, prove its final approach runway 10. Report establishing localizer course. Descending 2000 feet, 1016. And cleared for a left approach. We will report establish Azul 4166. Decolador 51 do Xango, controle 120, décimo 8. 308, boa tarde. Salvador, boa tarde, até 31, Chico Chico. Contato radar na decolagem, suba via, saída São voo no transição morte, vai para nível de voo 320. 320, via São, velocidade direto Monte Bolinda. 3155, suba via. Vai ser via 3155. Gol 1097, Monte 0, 1097, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 102. Gol 097. Gol 097, prossiga. Vai da colagem. Gente, gol 097. ILS runway 10 and runway intact, Azul 4166. Azul 4166, complete final. Approach runway 10, call tower 118.95. 118.95, Azul 4166, boa noite. Salvador Tower, good afternoon, Azul 4166, ILS runway 10. Azul 4166, good afternoon, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Azul 4166. Dona 097, decoladas 14, chame o controle 120, decimal 8. 1208, Dona 097, obrigado. Controle, boa tarde, Dona 097, decola. Bona 097, contato radar na decolagem, suba via saída A por 1, após Elefa, via nível 360. A por 1, Elefa, via saída até o nível 360, Bona 097. No Salvador, Xanema 355, quanto espera da 1-0 por ano? Xanema 355, visual com Embraer na curta, final da 1-0? Afirmo, 1-3-5-5. Xanema 355, após a passagem do Embraer que pousa na 1-0, autorizado, olhar e manter. Após a passagem do Embraer, e manter 1-0, 1-3-5-5. Far 166 on the ground at 18 right 11 decimal 9 ground. Número 55, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 25 1238 31 55 123 decimal 8 a secundária. 238 a secundária 3155. Voo 1097, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, obrigado, 1097. 308, bom semana, 355. 355, contato radar na decolagem, suba via saída São Luan, no transição Mótima para nível de voo 360. Então vamos no Mótima 360, 63. Romero 6314. Xanémia 314, autorizado, alinhado e decolar pista 10, vento 180 graus e 10 norte. Afirmativo. A linha decola da 10614. Torre Salvador, boa tarde, 620, ponto de espera da 10. Dono 620, observe a rolagem de tráfego da via para frente após a linha manter pistola 0. Pode rolagem, Bianca Lima, tem 1-0, dono 620.